desejando apresentar um programa na altura das nossas tradicionais tradições e levando em conta que no Brasil o artigo estrangeiro é sempre muito mais bem aceito que o nacional, a PRK30 resolveu, de acordo com o artigo 333.998,7, esparadrafo 198 do regulamento, aliás, regulamento semi-interno desta emissora, contratar para o programa Aprendei a Falar Português um professor alemão que veio diretamente da cidade de Salsichoisen e que, seguindo o exemplo daquele meu Patrício, aqui chegou confortavelmente instalado na fuzileiragem de um avião aéreo metido a costeleixo. Com a palavra, portanto, o professor Ludovic Mukunfunko, em Reispar. Mil antes de fugir, se diz mais rotas, me anda de luvia, anda de pé. Eindes me, maca de sur, flides mais ou olhes me diz mais. Nein, das Wunder, und das hier hammelt sich schon fliehens mei, dass ein Bier an das hier fand ist. Nicht so wird's. Ey, das war das Wunder, das volle Hautschien. Und die Mühlemann, wie wir es in der Gehörz. Ihr so wintest, ele falou sobre os nomes próprios. E agora vai falar sobre os nomes impróprios. Tem a palavra, senhor. Mas das Kündel in der Gehaltesmier, in der Foy, in der Silichitus Mühlermann, Handelswitters. Die Zoon des Maand, der Blitzstitus mir und Loham, das wir Haulus, der Bülp, Ibis und Beklübis, mehr Fall, das wir in einem. Ja, ja. Oh, Rai, mas os impróprios é a mesma coisa que os próprios. Acabou, não é?